nossas sogras e sogros, de nossas noras, de nossos amigos. Carregar a cruz de palha diariamente, muitas vezes, é mais difícil do que carregar a cruz de ferro. Então Cristo nos convida para sermos como o Cordeiro no momento de suportar as nossas provas. O Cordeiro, diferentemente de qualquer outro animal, e ele se comparava ao Cordeiro de Deus, vai ao holocausto sem gemer, sem emitir qualquer som ou ruído, mas entrega-se docemente à foice, ao instrumento que lhe tira a vida. Se submete à tosca necessária, sem emitir qualquer som. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o pão da vida. Assemelha-se a um pão na sua simplicidade de um ser estelar, comparando-se a um pão, nos diz o Espírito Emmanuel, nos livros, na série de 4 livros editada pela Federação Espírita Brasileira, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Fonte Viva, que o Espírito Emmanuel já teve a ocasião de revelar que não lhe pertencem, mas que ele foi buscar inspiração em esferas superiores. São livros que deveríamos ler uma mensagem todas as noites antes de dormir. Então o Cristo vem nos trazer essa mensagem de esperança, de alegria, de boa nova. Ele veio para anunciar o reino de Deus aos homens e assemelha a sua estadia com os apóstolos, porque os fariseus questionavam: os teus discípulos não jejuam? E ele lhes diz que aquele momento é semelhante às bodas onde o noivo está com os convidados, momento de alegria, mas que chegará o momento em que eles jejuarão e oferecerão sacrifícios, como todos eles enfrentaram, com galhardia. 1 milhão de pessoas deram sua vida por Jesus. E nós, muitas vezes, não damos 1 segundo de nossa atenção ao nosso irmão que nos bate à porta, que está nos hospitais, que está nos presídios, nem mesmo para aquele familiar vitimado pela depressão, pela provação financeira, que é um verdadeiro suplício, e nós não comparecemos lá para não termos que lhe dar nenhuma ajuda financeira, muitas vezes. Enquanto que 1 milhão de pessoas foram crucificadas, empaladas, crucificadas, queimadas, lançadas às feras como joguete para os romanos, nos circos onde a multidão aclamava a morte dos judeus, que eram os escravos, na maioria das vezes, servos dos romanos, tratando da peste, das doenças que os médicos não se sujeitavam a tratar. Encontravam-se nas catatumbas, na escuridão, temerosos dos romanos, enquanto nós estamos nos templos, iluminados com conforto e toda a segurança, a autorização necessária. Enquanto que os primeiros cristãos tinham que refugiar-se sob o solo, sob os cemitérios, e morriam cantando hosanas ao filho de Davi, aquele homem incomparável, cujo olhar se assemelhavam a 2 estrelas, que caminhava majestosamente sobre a terra, mas que era verdadeiramente o príncipe da paz. E a mulher hemorroísta, depois de tocar-lhe as vestes, com a fé de que ele era verdadeiramente o Messias, fica instantaneamente curada.